baixar uma estrela, não pensaria duas vezes em fazer. Porque te quero, porque te amo. E se tivesse um naufrágio de um sentimento, eu seria um veleiro, uma ilha dos seus desejos. Seus desejos queimo por dentro. Entendo que não posso estar no meu pensamento. Oh, oh, quando falo de amor, às vezes desespero. Quando falo de amor, é você que eu quero. Quando falo de amor, sinto parar o tempo. Desejo o seu corpo. Seus beijos, quando falo de amor. Denilson Cunha, o cafajeste apaixonado do Pará. Se eu pudesse baixar uma estrela, não pensaria duas vezes em fazer. Porque te quero, porque te amo. Se eu tivesse um naufrágio de um sentimento, eu seria um veleiro, uma ilha dos seus desejos. Dos seus desejos queimo por dentro. Entendo que não posso estar no meu pensamento. Oh, oh, quando falo de amor, às vezes desespero. Quando falo de amor, é você que eu quero. Quando falo de amor, sinto parar o tempo. Desejo o seu corpo. Seus beijos, quando falo de amor. Desejo o seu corpo. Seus beijos, quando falo de amor.